paz do Senhor. Realmente nem tudo está perdido, mas você é uma daquelas pessoas que perde a chave do carro, óculos, carteira, paz, paciência e alegria? Se você apenas não está vendo, mas sabe onde estão, você não perdeu. Vai lá e pega de volta. O plano de salvação para o perdido é muito fácil de explicar quando Deus explica. Me perguntaram, pastor, quando você perdeu seu pai? Meu pai faleceu. E eu sei que ele tinha salvação em Cristo, não tinha medo da morte. Ele sabia que ia morrer em paz e para onde ia. E eu respondi, não, eu não perdi meu pai, porque eu sei onde ele está. Eu apenas não estou vendo. Se você tem perdido a paz, a alegria e a paciência, você sabe onde é que estão. Estão em Jesus. Você não perdeu, vai lá e pega de volta. Mas e você quando morrer? O que vão dizer de você? Perdi ou sei onde está? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.